Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Muito boa noite, querido ouvinte da Rádio Mackenzie. Está no ar mais um Arquibancada MAC, o seu programa de esporte, sempre com os melhores debates. Lembrando que este programa conta com o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem está falando é Gabriel Tampellini e serei seu apresentador. Hoje, aqui na bancada, temos à minha esquerda Frederico Gutila. Boa noite, Fred. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque fica para o grande jogo desta quarta-feira entre Palmeiras e Santos pela final da Copa do Brasil. À minha frente, Guilherme Souza. Boa noite, Gui. O que você traz pra gente hoje? Boa noite, Tampellini. Boa noite, caro ouvinte. Meu destaque vai para outro massacre do Golden State Warriors pela NBA contra o seu Lakers. E o nosso Lakers, né? E bateu o recorde de Golden State Warriors. Já a gente fala disso. Aqui, André Fonseca. Boa noite, André. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampellini. Boa noite, caro ouvinte. Meu destaque vai para a volta aos treinos, para a volta aos gramados do Rogério Ceni, que pode jogar no domingo. E aqui ao meu lado, Marcos Veloso. Boa noite, Marcos. O que você traz para a gente hoje no programa? Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para a rodada recheada de gols da Champions League. Bom, já vamos começar já dando voadora no lustre, falando sobre a final da Copa do Brasil, que é hoje, hein? Então, Flavião, solta o hino do Santos. E, por último, mas não menos importante, o hino do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente no gramado. É, Santos e Palmeiras, hoje às 10 da noite na Vila Belmiro, é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, um clássico paulista, já para você curtir e muito a sua noite ali, torcendo para um dos lados, ou só assistindo por ver futebol mesmo. E jogão hoje, hein? Vamos fazer aquele raio-x que já estamos acostumados a fazer naquele pré-jogo que sempre fazemos no dia da partida. Já vamos começar. Primeiro a gente vai dar a escalação normal e depois a gente compara cada jogador. Então vamos começar com o Santos. O Santos, o mandante de hoje, vem com o goleiro Vanderlei, o lateral direito Vitor Ferraz, os zagueiros David Braz e Gustavo Henrique e na esquerda Zeca. Os volantes Thiago Maia e Renato. Meias, Lucas Lima e o Gabriel, né? Pode ser contado como um meia ou mais um ali, um meia atacante. E os atacantes mesmo, Marquinhos Gabriel e Ricardo Oliveira. Essa é a escalação da equipe do Santos. Agora a equipe do Palmeiras vem com o goleiro Fernando Praz, lateral direito Lucas, os zagueiros Jackson e Vitor Hugo e na esquerda Zé Roberto. Volantes Amaral, Arouca e ali o Robinho. No meio, Dudu. Robinho no meio ali, Dudu também ajudando, é que nem o Santos. Depois os atacantes Gabriel Jesus e Lucas Barrios. Esse é o time do técnico Marcelo Oliveira e do lado do Santos é o Dorival Júnior. Então vamos começar com essa comparação. Primeiro no gol, Vanderlei ou Praz? Qual é a sua opinião, Frederico Gutila? Dois goleiros muito bons, fazendo ótimas campanhas, mas pelo currículo e pelo momento, Fernando Praz. Eu acredito que pela experiência também, o Fernando Praz acho que leva vantagem. Eu fico de Fernando Praz, cara. O Fernando Praz, tudo que ele já fez na carreira, tudo que ele já jogou e tudo que ele ainda pode jogar, eu fico de Fernando Praz. O Vanderlei tem muito futuro, só que no momento o Fernando Praz. Então, Fernando Praz, unânime aqui entre a bancada. Eu também acho que o goleiro do Palmeiras é melhor do que o goleiro do Santos. Agora, na lateral direita, do lado do Peixe, Vitor Ferraz e do Palmeiras, Lucas. Começamos agora com o Marcos. Marcos, qual é a sua opinião? É uma disputa bem equilibrada, só que eu voto no Lucas. Lucas, por quê? Lucas. Porque ele apoia bem, marca bem, ele é um lateral mais completo e tá com um ritmo de jogo melhor do que o do Vitor Ferraz. André? O Lucas, pelo que tudo que o... Lucas? Por quê? Tudo que ele já fez, tudo que ele representa pro clube também, acho que eu vou de Lucas. Gui? Olha, eu acho que pro jogo como o de hoje, eu acho que tá meio equilibrado, mas eu iria de Vitor Ferraz. Acho que ele passa um pouco mais segurança que o Lucas, apesar de concordar com o Marcos que o Lucas apoia melhor. Mas eu acho que no jogo como hoje, acho que o Vitor Ferraz seria a melhor opção. Bom, eu vou de Lucas, até porque, como o Marquinhos bem trouxe, é um jogador mais completo do que o Vitor Ferraz, que apesar de tudo tem muito futuro, mas se pegar o Lucas também, como o Fernando Prass, pela experiência que adquiriu no Rio de Janeiro e na seleção brasileira, o Lucas é mais completo. Eu também voto no Lucas, apesar de que o Vitor Ferraz, na minha opinião, é um bom lateral direito, mas o Lucas ele vem fazendo uma melhor temporada na equipe do Palmeiras. Zagueiros agora, vamos começar ali pela direita, né? David Braz ou Jackson? Nossa, que comparação bonita. Deu até uma alegria aqui comparar esses dois grandes jogadores. Começar com o Gui. David Braz ou Jackson? Nunca pensei que eu diria isso, mas acho que também pela experiência e por já ter sido jogar algumas finais, o David Braz. É, André? David Braz, por ser o capitão do Santos, né? O grande capitão, o cara que tá comandando essa equipe, David Braz. 2-0 David Braz até agora. Marquinhos? David Braz, porque o Jackson é ruim. É bem fraco. E o David Braz é xerifão ali da zaga do Santos. 3-0, Fred? É, eu acho que essa é uma disputa que não tem muito o que falar, né? O David Braz é, sem dúvida, melhor que o Jackson. É, o David Braz ganhou, nem precisa do meu voto, eu também votaria nele. Jackson, eu não gosto dele. Essa é a minha opinião. Acho Falo que mesmo. Nem os palmeirenses Falo. Gostam. Ih, mas será que eu sou palmeirense? Ih, não sei. E aí? E agora? Será? Será? Ih, não sei. Polêmicas. Nosso ouvinte vai ter que descobrir. A única coisa que eu posso dizer é que alguém vai torcer essa noite. Alguém torcerá. Não sei. Alguém não sei. Ficará muito feliz alguém... com o resultado de hoje à noite. Ou não. Ou não. Ah, o Flávio... É o Flávio. O Flávio, todo mundo sabe que time torce. A gente tá falando dele, é ele mesmo. O Flávio Exatamente. Vai ficar feliz ou vai ficar triste ou não vai sentir nada, vai que empata. Então, essa é a minha filosofia da noite. Ele torce por um bom futebol. Exatamente. Os outros zagueiros agora, Gustavo Henrique do lado do Santos e o Vitor Hugo do lado do Palmeiras. Vamos começar agora com o André. André. Vitor Hugo. Vitor Hugo? Vitor Hugo, por tudo que já fez, pelo gol marcado... No início do Campeonato Paulista, aquele gol de bicicleta, por aquele gol, eu acho que hoje ele faz um gol também, eu acho que o gol do Palmeiras hoje é dele. De bicicleta? De bicicleta também. Então tá. Marcos? Eu acho que o Vitor Hugo é o zagueiro que salva na zaga do Palmeiras e eu voto nele por isso. Fred? Disputa muito equilibrada também, Gustavo Henrique é um provavelmente o zagueiro perfeito para fazer a dupla com o David Braz. Mas o Vitor Hugo é a segurança da zaga do Palmeiras, então por isso eu fico com o Vitor Hugo. Acho que o Vitor Hugo ele é bem melhor no ataque, né, do que o Gustavo Henrique, né? E na zaga eu também acho que ele é um pouco melhor, meu voto é no Vitor Hugo. Então o Vitor Hugo ganhou, meu voto também iria para ele, mas eu acho que ao passar do tempo, se o Gustavo Henrique continuar nesse nível, ele pode ultrapassar o Vitor Hugo. Vitor Hugo que é um pouco mais velho, mas... Não é tão velho, ele é jovem, né, o Vitor Não, Hugo? Ele tem uns 24, 25 anos. É, o que o Gustavo Henrique deve ter o quê? Máximo 20, né? É, deve ter 21, 22. É, ele é bem novo, do zagueiro do Santos. Então, até agora, deixa eu ver quanto tá. 2, tá? 3-1 pro Palmeiras. É, 3-1 pro Palmeiras até agora, hein? Lembrando que é na comparação, não é pro jogo. É, lateral esquerdo, Zeca ou Zé Roberto? Marquinhos. Eu vou votar no Zeca, porque o Zé Roberto rende melhor no meio de campo, já não aguenta mais ficar indo e voltando, apoiando e marcando, e o Zeca é jovem ainda, tem bastante vigor, apoia muito bem, e tá surpreendendo o Santos, então voto nele. Fred? Disputa muito bem equilibrada também, mas por questão de experiência e por questão de jogo mesmo, de... ter sido eleito melhor lateral esquerdo há 2 anos atrás e ainda manter provavelmente esse cargo assim, entre os melhores, eu fico com o Zé Roberto. Eu acho que o momento é do Zeca, eu acho que o Zé Roberto ele é um jogador diferenciado, obviamente, a experiência dele também é muito importante, mas na lateral esquerda eu acho que o Zeca ainda leva vantagem. Eu concordo com o Marcos que o Zé Roberto rende muito mais pelo meio, então nessa disputa entre os dois, pra mim, o Zeca tem mais vantagem. André? Eu vou de Zeca porque ele me surpreendeu no início do ano e tá me surpreendendo agora porque eu achava que ele não ia aguentar o campeonato. Muito jovem pra isso. Eu, como jogador, eu prefiro o Zé Roberto, mas... Não sei, o Zeca também não é tão... Mas eu votaria no Zé Roberto, mas entre nós aqui o Zeca ganhou, né? Ganhou. E o Egídio não vai pro jogo hoje, né? Fica no banco. Vai ficar no banco o Zé Roberto, que pra muitos é bem melhor no meio campo, pro técnico e pra muitos também é melhor que o Egídio na lateral esquerda. Que fase do Egídio, hein? Que fase. Volantes. Thiago Maia... É difícil essa, hein? Estão preparados? Thiago Maia ou Amaral? Quem primeiro? Nossa, vai, Gui. Não, né? O Amaral é um grande jogador, joga muito no Palmeiras, meu voto é no Thiago Maia. Vai, André. Eu vou de Thiago Maia também, tá jogando bastante, tá jogando bem. Thiago Maia não precisa nem justificar, dar motivo aqui pra esse voto. E o Fred? Não tem, simplesmente, quando você ouve a comparação e dá risada, é porque não tem o que falar, Thiago Maia. Com todo respeito ao futebol do Amaral, assim, né, mas é que o Thiago Maia é melhor, desculpa, ele ganhou. As Amaral Zetes também, né? Sim, vocês, torcedoras do Palmeiras, assim, fãs do Amaral, nosso perdão aqui, mas, né, convenhamos. Outro volante, Renato ou Arouca? Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Vai, Fred. Provavelmente a comparação mais difícil dos times. É difícil falar essa. Eu, se tivesse opção de empate aqui, eu colocaria essa opção. Tá, mas... Talvez surja um empate. Então, vamos deixar no ar. Vamos deixar no ar. Vai, empate? Mas eu vou ficar com o Renato. Olha, o cara, ele fica em cima do muro só pra... No começo, assim... Em cima do muro depois caiu, né? Bug, hein? Depois dessa piada, agora você vai falar. Eu acho que pelo momento do Santos, eu ficaria com o Renato. Pelo momento do Santos. Ficaria com o Renato, Gui, então? Mas ele não ficaria comigo. André? Renato, por toda a história que o Renato tem no clube do Santos e pelo bom futebol que ele vem apresentando, mesmo velho já. Mesmo velho? O cara acabou com... Marcos? Renato, pela consistência dele no meio de campo e pelo jeito que ele deu ali no meio. E pra você, Flavião? Renato também? O Flavião falou que o Arouca tá voltando, que tá pegando ritmo ainda. Eu acho que o Arouca é mais marcação e o Renato é mais saída de jogo, assim. Mas o Renato também sabe marcar bem. Por isso eu acho que ele prevalece. Mas o Arouca, nos seus tempos áureos, assim, eu acho que ganhava essa disputa. Tá quanto? Deixa eu ver. Um pro Palmeiras, dois, três, quatro... O Zé Roberto ganhou ou foi o Zeca? Foi o Zeca, né? Zeca. Tá, três pro Palmeiras. E pro Santos, deixa eu ver, um, dois, três, quatro. 4-3. Até agora 4-3. Agora meio campo, agora começa a ficar legal, hein? Lucas Lima ou Robinho? Lucas Lima. Beleza, ficou bem legal, né? Também volta o Lucas Lima. 5-3. Não, agora vai ficar legal. Agora é sério. Agora é sério, tava brincando na outra. Gabriel ou Dudu? Vai tirando. E aí, quem fala primeiro? Vai o Marcos. Gabriel. Beleza. Porque ele sabe, ele marca mais gols que o Dudu. O Dudu também é um bom jogador, é uma comparação muito... fica apertado pra escolher um melhor, só que eu acho que o momento é do Gabriel. André? Eu vou de Dudu pela catimba, pela emoção, por tudo que faz, eu vou de Dudu. Gui? Gabriel, porque eu achei ele melhor que o Dudu. Pô, nossa, hein? Que bela comparação, Guilherme. Direto. Não, eu gostei dessa justificativa. Quem é melhor? Ele, porque direto. Ele é melhor que o outro. Coloca isso numa prova, vai ser bem legal. Direto. Fred? Jogando pelo lado, provavelmente como os dois vão atuar no jogo de hoje, eu fico com o Dudu. Por ser líder, empatou, hein? Líder de assistência do campeonato. Não para de repetir a piada. Líder de assistência do campeonato brasileiro, é um dos maiores artilheiros do Palmeiras no ano, então eu fico com o Dudu. Flavião, desempata aí. Dudu ou Gabriel? É verdade, o Flavião pode ser tendencioso nisso, porque, né, que time que ele torce, não, também não sei. Mas, olha, difícil. É que assim, o Dudu, ele tem mais raça e jogando pelo lado ele é mais eficaz do que o Gabriel. E segundo o Flavião, tem um parafuso a menos. E mais o Gabriel, ele é mais objetivo. Eu acho que ele faz mais gols, mas perde muito gol também. Ó, é bem difícil, mas eu vou ficar com Dudu. Dudu ganhou. Ele ganhou. É ele. Vai fazer 3 gols hoje, só por isso. Ó, alguém comemorou aqui, okay, não vou falar quem foi. Alguém gostou dessa minha previsão. Atacantes. Marquinhos Gabriel ou Gabriel Jesus? Fred. Bela disputa pelo bom momento dos dois. Tudo bem que o Gabriel não vinha fazendo bons jogos, voltou bem contra o Atlético Paranaense, mas pelo momento, Gabriel Jesus. Acho que o Gabriel Jesus é favorito nessa disputa. Por mais no momento do Marquinhos Gabriel, acho que o Gabriel Jesus ele tem mais talento, vamos dizer assim. Tem mais capacidade de resolver do que o Marquinhos Gabriel. Essa fica a minha opinião. A probabilidade dele decidir é maior do que do Marquinhos Gabriel. Eu vou de Marquinhos Gabriel porque Jesus só tem um. E não é esse que atuará pelo Palmeiras. Glória, glória. Aleluia. Hoje o André tá poeta. Fala, eu Marcos. Eu gosto muito do Gabriel Jesus, ele tem um grande futuro, só que o momento, eu acho que eu voto no Marquinhos Gabriel, ele vem sendo decisivo na Copa do Brasil. De novo tem que desempatar. Tá passando por um momento espetacular. Eu voto no Marquinhos Gabriel, porque eu acho que o Gabriel Jesus tem muito talento, mas às vezes quando precisa, assim, acho que até por ele ser muito jovem, ele dá, sabe, não dá o que espera. Vários jogos que o Palmeiras precisava mesmo e não deu muito certo, mas por habilidade eu acho que o Gabriel Jesus é muito melhor. Mas no momento, eu escolheria Marquinhos Gabriel. Tá 6-4 pro Santos, pelas minhas contas aqui. 6-4. Agora, uma boa disputa, Ricardo Oliveira e Lucas Barrios. Momento muito bom do Ricardo Oliveira, momento muito ruim do Lucas Barrios. Pegando pela história, os dois são muito parecidos, mas por conta do momento e por conta da capacidade de decisão, Ricardo Oliveira. E? Concordo com o Fred, acho que o Ricardo Oliveira está no melhor momento, talvez no melhor momento da sua carreira, eu acho que ele ganha essa disputa. Eu vou de pastor, eu vou com o Ricardo Oliveira. Você tá religioso hoje, hein? Muito. Marcos? Ricardo Oliveira também. Então, Ricardo Oliveira ganhou, também seria o meu voto e também seria o voto do Flavião. Então, Santos 7-4. 4? É. Não, 7-5, 7-5. 7-5, né? Dá 11. 7-4. 7-4. 7-4. Então, problemas matemáticos. O placar de hoje é 7-4 para alguém, só porque. E o técnico? 7-4 aqui. E os reservas? E o técnico? E os reservas? Reservas. Não, massagista primeiro, vai. Mentira, técnicos. Marcelo Oliveira ou Dorival Júnior? Marcelo Oliveira. Gui? Dorival Júnior. Dorival. Dorival. Eu também vou de Dorival. 8-4 pro Santos. Ih, desculpa o torcedor do Palmeiras, mas é o que deu aqui, né? Não sei se esse vai ser o resultado, né? Acho difícil. Se fosse São Paulo jogando, podia ser 8-4. Não, 8-0. É 8-0. 8-1, assim. 6-1. É, por aí. Vamos, só pra deixar o ouvinte, assim, pra não ficar essa coisa chata de compara aqui, vamos fazer um breve comentário de como será esse jogo, começando aqui pelo Fred. Fred, como você acha que as equipes vão se portar hoje? Como vai jogar o Santos, como vai jogar o Palmeiras? O Santos tem por obrigação começar atacando. Quem joga em casa tem por obrigação fazer a pressão no time visitante. Eu acho que nesses primeiros 15, 20 minutos vai ser um jogo assim muito na base do ataque do Santos, o Palmeiras tentando contra-atacar. Mas eu acho que após isso, após essa pressão inicial, eu acho que o jogo vai ser muito equilibrado. Os dois times a gente pode ver aí, mesmo com esse desequilíbrio a favor do Santos, é um jogo muito equilibrado. No papel, os dois times estão muito bem equilibrados. Então, acho que tudo indica um ótimo jogo, uma grande final. Bom, e só temos a esperar o resultado. E Gui, na escalação do Palmeiras, teoricamente o Palmeiras teria três volantes, né? O Amaral, o Arouca e o Robinho. Robinho mais ali, um volante de ligação. É, armando digamos o jogo. Assim, armando o jogo, mas também marcando. Então, pra você, Palmeiras vem mais recuado? Então, a questão é a seguinte. O Palmeiras, quando teve a parada para as eliminatórias, ele jogou com o time reserva as duas partidas do Brasileiro. E a gente não viu nenhuma mudança tática ou de postura. O time titular, eu não sei como é que vai jogar. Realmente, eu não sei se teve alguma mudança do Marcelo Oliveira. A gente vai poder descobrir hoje, mas acho que no papel, o Palmeiras ele vai tentar segurar um pouco o Santos no começo do jogo. Por isso, botou três volantes. E talvez o Robinho se solte um pouco no desenrolar do jogo. Acho que vai ser muito nervoso. Vai ser um jogo muito obrigado, ainda mais pelo que os times fizeram nesse ano, com provocações, já disputaram uma final. Enfim, acho que vai ser um jogo muito nervoso, com leve favoritismo para o Santos. E o Palmeiras não pode se desesperar, né? Se tomar um gol, porque eu acho que é um jogo que vai sair muitos gols. Acho que no mínimo três. Mas um 2-1 talvez eu apostaria, então acho que vai ser muito equilibrado, mas no começo do jogo acho que o Palmeiras vai se preocupar só em defender os três volantes, inclusive o Robinho. E agora só pra finalizar rapidamente, só palpites, quanto vai ser o jogo hoje? Marcos? 3-1 Santos. André? 2-1 Santos. Gui? 2-1 Santos. Fred? 1-1. Eu acho que vai ser 3-1 Santos, mas vamos ver, é um jogo que promete e muito. Santos e Palmeiras hoje às 10 da noite. Fique ligado que promete ser um jogo muito bom e amanhã vamos comentar tudo sobre quem saiu na frente ou quem levou a melhor, como queiram, né? Porque vai que empata, isso é bom pro Palmeiras, né? Mas amanhã a gente vai dar muito mais informações sobre esse jogão, essa final da Copa do Brasil. Bom, vamos agora mudar de time? Vamos falar do São Paulo, do Tricolor Paulista. Então, Flavião, solta o hino aí, por favor. São Paulo, São Paulo. Ontem eu falei 6 vezes São Paulo, não sei porquê. Mas... Uma notícia aqui que o André trouxe pra gente como destaque é que o Rogério Ceni, após 28 dias, ele fez testes no campo, começou a treinar com bola de novo e pode jogar no sábado. Provável, né? A gente conhece o Rogério, né? Provavelmente ele vai jogar no sábado contra o Figueirense no Morumbi, que seria o último jogo dele no estádio em campeonatos brasileiros. Lembrando que dia 11 de dezembro é a despedida oficial, né? Aquele jogo despedida comemorativo do Rogério Ceni. Pra você, Fred, seria bom pro São Paulo uma volta do Rogério ou seria melhor deixar o Denis ali, o Renan Ribeiro, já pra pegar ritmo pro ano que vem? Olha, eu acho que é importante pro São Paulo a volta do Rogério, mais por uma questão de homenagem do que de jogo em si. Porque de jogo, vamos combinar, né? O Denis também não passou muita confiança nesse jogo contra o Corinthians. Ah, o time inteiro não passou confiança, né? Pra começar aí, né? Mas eu acho que essa questão do Rogério jogar é mais por uma questão de homenagem do que em campo em si. E, queira ou não, é um jogo muito importante, né, Marcos? Porque, além do Figueirense estar numa situação que precisa ganhar, porque tá com perigo de ser rebaixado, o São Paulo precisa ganhar para entrar no G4, para continuar no G4 e classificar para a Libertadores, meio que afastar essa crise, né? Será que um jogo assim decisivo é bom para o Rogério já ir voltando? Eu acho que a liderança do Rogério dentro de campo vai ser importante. O Milton Cruz deu uma declaração após o jogo do Corinthians falando que se o Rogério tivesse, a liderança dele fez falta no jogo. Se isso for verdade mesmo, vai ser bom para o São Paulo, só que embaixo da trave eu acho que o Denis é melhor que o Rogério hoje. Pela idade do Rogério e tudo. Então, eu acho que a volta do Rogério em si, eu concordo com o Fred que é mais também para homenagear, mas acho que ele não pode fazer muita coisa. Acho que nem esse negócio de experiência, tanto que, na minha opinião, o problema do São Paulo maior é a postura do time como um todo. E não foi falta de liderança, na minha opinião. Para mim foi falta até um pouco de vergonha, porque é um time que, desde o começo do ano, e o Rogério joga a maioria dos jogos, faz ótimos jogos e depois faz péssimos. Fica nesse contraste 880. Então acho que o Rogério, assim, voltando ou não, não faria muita diferença. Óbvio que teria uma liderança maior, mas não seria tão um diferencial assim. E pro Figueirense, vale lembrar que se ganhar esse jogo, ele tá fora do rebaixamento, porque o Vasco não alcança ele nos critérios de desempate. O Coritiba também. Vale lembrar que seria o último jogo da carreira dele no Morumbi. E seria o encerramento de um ciclo dele no São Paulo. Seria bom ele jogar, mas eu prefiro o Denis. Pelo momento que o Denis está passando, por tudo que ele tem mostrado agora, ele tem mostrado que pode ser um bom goleiro pro o ano que vem para o São Paulo. E ele tem mostrado que ele quer ficar, que o São Paulo não precisa de outro goleiro, que precisa dele. É, e depois do vexame de domingo, acho que o Rogério podia dar uma segurada nesse jogo, segurar as emoções do São Paulo, porque, queira ou não, ele é o maior ídolo da história do São Paulo e a torcida não ia pegar tanto no pé assim do time como vai ser no sábado, né? Porque será que vai lotar sábado? Lotar não, mas será que vai alguém lá no Morumbi? Lá umas 20 mil pessoas? Depende da confirmação do Rogério. É uma boa. Se o Rogério foi confirmado, vai mais de 60 mil, com certeza. Será? Sim. O último jogo dele no Morumbi, então... Não, no dia 11 vai, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas não sei, é porque não sei se a torcida vai pra protestar, principalmente as organizadas. O torcedor comum até talvez apoie mais, mas as organizadas, conhecendo São Paulo por essas crises aí, se forem, 30 mil pessoas e 10 mil de organizadas assim, acho que essas organizadas vão vaiar praticamente o tempo inteiro. Então, para você ver como esse time de São Paulo ele conseguiu fazer a gente discutir se no último jogo, entre aspas, do Rogério Ceni no Morumbi, se vai lotar o estádio, de tanto vexame que esse time deu. Né? Eu acho que o Rogério Ceni, eu não diria se arrependido, mas ele deve estar decepcionadíssimo, principalmente com a diretoria, porque a história do clube é diferente dessa diretoria, não era um clube com tantos problemas políticos, e agora que pode ser o último jogo dele, a gente tá discutindo se realmente vai ter público ou não, porque por culpa desse time. Por isso que eu falei que, na minha opinião, o problema não tá na liderança do Rogério ou não, acho que o problema tá na postura. E é capaz de lotar realmente, mas o time vai ser cobrado. Talvez o Rogério seja aplaudido e tal, mas o time como inteiro assim vai ser cobrado. Completando o que o Gui falou, se essa pergunta fosse, se esse jogo fosse em outra ocasião, se essa pergunta fosse feita há um tempo atrás, eu afirmaria com certeza que o estádio lotaria. Agora, após esse vexame de 6-1 e a postura do São Paulo durante os clássicos, o ano vexatório que o São Paulo está passando, eu não posso afirmar nada. Então, fica essa dúvida, né? Porque é claro que o São Paulo tem uma torcida que dispensa comentários, é uma torcida que apoia sim, é uma torcida que critica, sim, é bem exigente, mas quando o time precisa, ela tá lá. Mas depois dessa de domingo, eu acho difícil não termos vaias no Morumbi, pelo menos para certos jogadores. Wesley. E e falando em Wesley, ele deu uma entrevista coletiva e falou assim: eu falo por mim, sou comprometido e ninguém pode criticar. Alguém deu risada aqui na nossa bancada, eu não vou falar quem foi, mas... Wesley, você é bem comprometido, né? Bom, vamos falar de mercado na equipe do São Paulo, porque temos duas novidades. Primeiro, que o Maicon, o volante que está emprestado ao Grêmio, pertence ao São Paulo, tem contrato até dezembro de 2017, né? É isso. Ele está no Grêmio e quer ficar lá, quer permanecer. Mas o São Paulo quer que ele volte. E se não voltar, o Grêmio tem que pagar, né? Pra ter em definitivo. Ou pagar ou fazer uma troca. A multa é de 9 milhões de reais. O Grêmio já ofereceu dois jogadores, o lateral direito Raul, da base, e o Maxi Rodrigues, o volante, mais 2 milhões de reais, só que o São Paulo rejeitou. E hoje o Grêmio fez uma nova proposta, ofereceu 4 milhões e meio de reais pelo Maicon em definitivo, e agora o São Paulo está analisando. É metade da multa rescisória. Para você, Gui, vale a pena o São Paulo aceitar essa grana em troca do Maicon? Eu acho que se fosse escolher alguma proposta, seria a primeira, porque o São Paulo vai precisar de jogador ano que vem. Né? O problema financeiro é grande, acho que é o Maxi Rodrigues que você falou? Maxi Rodrigues, o volante. Eu não acho ele um jogador ruim. Ele é reserva do Grêmio. Eu acho ele é um bom jogador. E aquela história, né? Se o Maicon voltar mesmo, ele não vai voltar com a mesma pegada que tá no Grêmio. Primeiro porque, por culpa da torcida também, ele acabou indo pro Grêmio, né? Porque cobrou ele demais, acho que até injustamente. um jogo que ele foi bem até no Pacaembu, acabou indo pro Grêmio e lá ele teve um bom futebol. Ele realmente é um bom jogador, mas ele não quer voltar pro São Paulo, ele não vai fazer questão de jogar realmente no São Paulo. Eu acho que como ele faz questão pra jogar no Grêmio. Então, se fosse para escolher alguma proposta, que eu escolheria, seria a primeira, que eu ganho 2 jogadores e 2 milhões, do que pegar só metade do preço. E outra novidade também é que o São Paulo está interessado no lateral direito, né, do Sport, René. É um jogador que tem contrato com o Sport também até o fim do ano de 2017, e o empresário dele afirmou que o São Paulo já fez sondagens para você. Fred, é um bom jogador para a equipe do São Paulo? Ótimo jogador para a equipe de São Paulo. Eu acho que muito da equipe do Sport ter ido bem no começo do ano e ter se mantido no meio da tabela se deve a uma boa defesa que tem, não ótima, mas boa, e muito por causa desse ataque também, com o André, com o Hernani, sempre fazendo muitos bons gols. Mas eu acho que para o São Paulo, o René é uma ótima opção, levando em consideração que o lateral direito hoje de São Paulo é o Bruno. Eu acho que o René é mais um ala do que um lateral. É, né? Exatamente. O René é muito bom de marcação, muito bom de ataque, é ótima opção pro São Paulo. É, o São Paulo que tenta aí, com as suas formas, reforçar o time para 2016 e que precisa e muito fazer isso, né? É, vamos já mudar, vamos falar do último grande de São Paulo, já falamos do clássico Santos e Palmeiras, já falamos do São Paulo e agora vamos falar do Corinthians. Flavião, solta o hino do hexacampeão. Campeão brasileiro, né? Como a gente sempre tá falando todo dia, o que falar sobre o Corinthians? Mas hoje surgiu uma notícia interessante que interessa também aos São Paulinos. Porque Edu Gaspar, o gerente, ex-jogador do time do Corinthians, visitou os CTs na Europa e falou de Pato, do atacante Alexandre Pato, para o técnico Arsène Wenger. Ó, gostou do meu sotaque? Técnico do Arsenal. E com quem ele já trabalhou? Exatamente. E o Pato interessa o futebol inglês. Então, acho que o Edu deu uma, né? Deu aquele chamego, né? Ali, ó, Arsene, aqui, ó. Pato aqui, bom jogador, a gente tá tentando vender. Será que ele vai, Fred? Olha, sem contar que o Pato tá sendo cortado no Arsenal até mesmo antes de ser profissional, né? Porque a cada ano que se passa, ou ele é cortado no Arsenal ou no West Ham. Então é sempre um boato aparecendo, mas dessa vez com a reunião do Edu Gaspar, com esse contato próximo que ele tem com o Arsene, é bem provável de que o Pato esteja indo mesmo. É, eu também acho que o Pato, eu também apostaria que ele iria no Arsenal. É, acho que o Arsenal não vai conseguir os 40 milhões que queria, mas eu acho que ele pode acabar indo. É, talvez faça bem pra ele também, porque na Europa eu acho que a cobrança não é tão grande que aqui no Brasil, e eu acho que é num jogo que lá é, vamos dizer assim, mais bonito, né, mais rápido, acho que o Pato pode acabar sendo um ótimo jogador. Só que é aquela história, né, ele aparentemente não é o mesmo Pato de antigamente, aquele Pato do Milan, do Inter. Então, quer dizer, se ele for pra Inglaterra e fizer com o corpo mole, que ele tá, vamos dizer assim, acostumado no São Paulo de não ser um jogador tanta raça assim, eu acho que ele pode acabar se dando mal porque é na Inglaterra. Mas eu creio que pode ser uma boa pro Arsenal, sim. Só que eu não sei se ele seria titular. E bom gancho que deu pra gente. Pra você, André, será que o Pato encaixaria no futebol inglês? Porque assim, o Pato faz excelentes jogos pelo São Paulo, fez, né? Excelentes jogos pelo São Paulo. Só que ele é marcado por essa irregularidade. Ele jogava bem um jogo e jogava mal 3 jogos. E sempre a torcida do São Paulo cobrava ele mais vontade, mais raça, essas coisas. E o futebol inglês é um futebol bem pesado. Se você não tiver raça, se você não tiver vontade, no mínimo você vai apanhar lá. Então pra você, será que o Pato encaixa bem nesse estilo de futebol? Olha, o Pato pode encaixar bem. Se ele não se machucar no primeiro jogo que ele fizer, se ele não se machucar pelo contato físico, ele pode encaixar. Ele precisa ser rápido, precisa ser veloz. que além do contato físico, o futebol inglês é caracterizado pela sua grande velocidade. E no mais é isso. Ele precisa dessas duas coisas, o físico e a velocidade. Se ele não tiver essas duas coisas, ele não vai encaixar no time. E pra você, Marquinhos, o Pato no São Paulo jogava como mais um ponta direita, né? Ponta esquerda, na verdade, porque ele cortava pro meio, né, pra bater, fez vários gols assim, muitos gols bonitos, principalmente com o técnico Juan Carlos Osorio. Elogiava muito lá ele, no Arsenal ou no futebol internacional, você acha que ele iria jogar do mesmo jeito que ele joga aqui no São Paulo, de ponta? Ponta do Arsenal, Alexis Sanchez. É, na outra. A outra é o Chamberlain, tem o Alcott. É a posição que o Arsenal mais tem, jogadores velocíssimos e de muita qualidade. Por isso que eu acho que a cobrança pro Pato não seria tanto. Porque ele mas entre o Alcott e o Pato, eu prefiro o Pato. Ele não eu acho que ele não seria titular. O futebol inglês é muito pegado pra ele. E de centroavante? É que o... Não dá. É, mas... Não é dele. Mas ele é melhor que o Giroud, de centroavante. Ah, mas uma característica que o Wenger tem é gostar de um atacante alto. Já teve o Bergkamp, já teve o Henry. Mas o Henry... Não, sem dúvida. Não tem como comparar o Bergkamp, o Henry com o Giroud. É. Mas o Pato não chegaria pra ser centroavante. Por altura, sim, por físico mesmo. Também, não chegaria pra ser centroavante. E dificilmente tomaria o lugar do Walcott. Tem, assim, um lugar no coração da torcida do Arsenal que ninguém tira. E não seria melhor, assim, pro Pato ficar no Corinthians? Será que tem clima? Eu acho muito difícil ter clima pra ele. Se ele jogasse no Corinthians, ele entraria provavelmente no lugar do Malcom, que pode ser ele e o Wagner Love podem ser os jogadores mais irregulares do Corinthians, só que também fizeram um grande trabalho. E alguns jogadores já deram declarações de que o Pato não teria clima pra jogar no Corinthians. Eu acho que o Pato não mudaria se ele voltasse, não tentaria se firmar no time. E então eu acho que não teria clima pra voltar, não. Mas ele se encaixaria até, não se encaixaria, Fred? Eu acho que ele se encaixaria no time do Corinthians. O problema é essa questão de ter o clima ou não, né? Ele já passou por lá, já tem um contato com... Já errou o pênalti, né? É, com... Bom, já tem contato com alguns jogadores até, mas eu acho que, assim, encaixar ele encaixaria. Se até o Wagner Love, tão contestado como estava... Craque. Encaixou... Gênio. Então... Mentira. Então, eu acho que o Pato não teria dificuldades, mas o problema é o clima. E falando em titulares da equipe do Corinthians, hoje já iniciaram os exames médicos para a temporada que vem. Então, os titulares do Corinthians já estão naquele clima, ó, vamos fazer exame agora, né, pra curtir as férias. E depois, no ano de 2016, já voltar com tudo na pré-temporada. Lembrando que a gente falou ontem, o Corinthians já confirmou um jogo na pré-temporada nos Estados Unidos, contra o time do Ronaldo, né? O Fort Lauderdale Nasca. Esse mesmo. É esse, né? FC. FC. Boa, Gui. Boa. Essa foi boa, cara. Nossa, Gui. Tava vendo aqui no site aqui que a gente vê a maioria das notícias. Você sabe qual site que é, né? Mas eu acho que você atacou de novo aqui nessas chamadas, hein, cara? Eu vou explicar por quê. O Guilherme Souza, como... Principalmente nosso querido Flávio Rangel sabe, é um grande piadista, né, Flávio? É um humorista nato, eu não sei o que ele tá fazendo aqui em jornalismo. Talento, né, mano? E aí, temos a notícia que um jovem de 16 anos, o Fabrício Oia, realizou seu primeiro treino entre os profissionais. Olha só. E ele... Então, essa foi... essa foi a tiradinha. Mas calma, deixa eu só completar a informação. Ele é tido como uma das grandes promessas do Corinthians na base, tem apenas 16 anos. Aí você vai ver aqui no site, aí tem a foto dele e tá, olha ele aí, hein? Então, certeza que foi você, né? Você precisa falar pra gente que você conseguiu esse estágio nesse site de esportes, tá, Gui? Nem fiz entrevista, viu? Os caras viram o botalento, falaram, ó, pode vir. Você fez duas piadinhas lá, né? Ele já... Uma só, já perceberam. Já falou, nossa, esse precisa trabalhar aqui. Indicação do Flávio, hein? Eu sei, né? Depois das grandes piadas que o Flávio conta aqui, que fala que você que passa pra ele pelo WhatsApp ali, então, certeza que o Flávio te ajudou nessa. Legal esse assunto nosso, né? Do Corinthians, assim, né? Ó, uma outra notícia aqui que a gente achou bem interessante é que o Romero, o paraguaio Romero. O mestre de Itaquera. O mestre de Itaquera. Messi. Mestre também, tá? Porque... Mito. Ele é um craque, eu não sei o que ele tá fazendo no banco. Ele não... Falou que não está aqui para brincadeira, hein? Ó, cuidado com esse moço. Ele... Temos um valentão. É, rebelde. Ele é passa medo, né? Esse visual dele de Justin Bieber. Falou que quer ficar no Corinthians, quer continuar para jogar a Libertadores do ano que vem. Ele que era uma das opções do time fazer algumas trocas para fazer aquelas contratações pontuais. Mas ele falou que quer ficar. Será que ele tem habilidade... Não habilidade, né? Mas tem força para isso, Fred? Acho difícil. Terceira, quarta opção do Tite. O Corinthians precisando deixar espaço de salário, de elenco também. Então, por mais que a vontade seja grande, por mais que o amor pelo Corinthians fale mais alto nessas horas, eu acho que ele não fica, não. Segundo ele, ele quer fazer história no Corinthians. Foi uma entrevista coletiva que ele cedeu hoje de tarde. E tem outro trocadilho de Guilherme Souza aqui, né? Nessa chamada. Como sempre. Tá escrito, sabe o que, Gui? O quê? Pé de Ângel. Porque ele chama Ângel Romero. É... Eu acho que esse aí foi um aluno meu. Mas... Foi, né, cara? Você tá fazendo escola já, né? Sim, sim. Ô, você tá de parabéns. Seus alunos estão conseguindo bons empregos. Eu acho que eu vou ser seu aluno. Não. Acho que você não tem o talento. É, né? Não, não tem essa habilidade. É para poucos, para poucos. Bom, ô Fred, você pegou sua passagem de avião aí? Já peguei. Já pegou? Então vamos? Vamos todo mundo aí? Vamos pra Europa? Não. Vamos Bora. Pra Europa, Flavião? Bora. Bora? Bora. Então bota a musiquinha aí pra gente. Bora. Liga dos Campeões, essa música... Flávio até chorou, né? Nossa, Flávio, pega um lencinho lá pra você, eu sei que você tá emocionado com esse momento. E até porque ontem... o São Paulo não vai gostar desse placar que tivemos ontem entre Barcelona e Roma. 6-1 Barcelona. E foi um jogaço. O Messi e o Suárez, cada um fez 2 gols, né? Depois foi o Piqué e o Adriano. E o Neymar perdeu um pênalti, e o Adriano foi lá e fez o gol. E que golaço do Suárez, hein, aquele de voleio. Mas o Neymar não fez gol, mas também jogou muito. Naquele quinto gol, foi o quinto, né? Aquele que ele dominou de letra. Nossa senhora. Falem aí que eu tô até revoltado com o quanto o Neymar joga. Participou de todos os gols, né? Todos os gols, todos. Impressionante. E vale lembrar também, muita gente falando desse gol do Suárez, mas esqueceu como foi o lance, né? Foi um drible à la Garrincha do Neymar pra fazer o cruzamento que acabou nesse gol do Suárez. Ô Gui, agora é pra responder na moral. Na moral, se não for pra namorar... Namorar não. Opa, calma aí. Se não for pra responder na moral, por favor, hein? Neymar, vai concorrer à Bola de Ouro? Sim, e na minha opinião, o trio do Barcelona vai junto. Cristiano Ronaldo fica fora? Esse ano acho que fica fora, pela primeira vez depois de muitos anos. E aí, concordam? Concordo. O trio do Barcelona tá jogando muito. O Neymar ontem participou, jogou demais. O Suárez jogou demais. O Messi foi Messi de novo. É, e o Messi voltando de lesão, né? Nem parece que tava fora. E o Cristiano Ronaldo não tá rendendo o que ele pode render. Pra você, André, trio MSN lá na... Na Suíça, né, que tem o prêmio. Será que vai ser o... Eles vão concorrer a bola de ouro e o Cristiano Ronaldo ficar de fora? Sim, serão os três. A temporada do Cristiano Ronaldo tem deixado a desejar. Ainda mais ele com a briga que ele tem com o Rafa Benítez agora. Acho que ele não vai conseguir dar a volta por cima e mostrar que é um grande jogador. Boatos... Pode falar. Complete. Acho que agora tá, de fato, tipo, ele caminhando pro encerramento de sua carreira... Que ele já falou que para daqui 4 anos. E você escutou os boatos, né, Fred? E teve boatos que o Cristiano Ronaldo pode ir pro PSG. Sempre tem esses boatos, né? Mas é 5 milhões por mês, né? Obrigado por dar um spoiler, tá, Gui? Eu ia falar isso, mas tudo bem. Eu queria dar mais de apresentador aqui. Sim, tudo bem. Foi bem. Você é minha inspiração. Parabéns. Ah, obrigado. E você é a inspiração nas minhas piadas. Muito obrigado. 5 milhões e 600 mil reais por mês. Tá bom, né? Será que tá bom? Ah, acho que dá, né? Dá pra comprar uma bala. E viver em Paris, assim. É uma bala, tipo, bala mesmo. Não, por favor, não venham... Trocadilhos em Paris, né? É, não venham... Nossa. E ele falou? Pô, foi pesado isso, hein, cara? Eu tava falando de outra coisa, mas... Outro tipo de bala. Tudo bem. É bala Sete Belo, House, doces tipo outros chocolate. Doces. Outros... Parou. Que... É propaganda. Desculpa, Flávio. Mas você não sabe, né, que a Sete Belo tá patrocinando a gente aqui. A gente ganha 10 pro programa, então... Tá bem, essa parte vai chegar, cara, relaxa. Será que Cristiano Ronaldo. Pô, tá machucado, torcida tá do Corinthians. Acho que é a mesma coisa, né, cara? Mas será que o Cristiano Ronaldo traçou a luz para a Cidade da Luz? Foi um bom gancho, parabéns, Fred. Cristiano Ronaldo que está jogando agora nesse momento, Shakhtar agora nesse momento? Real Madrid. Agora, right now, Shakhtar e Real Madrid. Até agora o Real Madrid tá ganhando de 1-0. Amanhã a gente fala desse jogo porque o nosso programa é gravado. Se fosse ao vivo a gente até podia dar uns pitacos, mas senão ia ficar estranho pro nosso ouvinte, né? Vamos falar da classificação? Barcelona. Acho que o Barcelona vai ficar em primeiro, hein? Será? Só tá com 13 pontos e o Roma tá com 5 em segundo. Eu acho que ainda dá pro Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen com 5 pontos e o Bate Borisov com 4, então... Tem uma bela disputa aí para esse segundo lugar e para o terceiro também, né? O Bate vai bater todo mundo, né? Nossa. Meu Deus. Só falar que o Bate e o Bayern... O André tá tendo aula com o Gui. Nossa, tá nota 10, hein, Gui? Já nem vai pegar sub esse cara aí. Não, sub a gente vai ter que decidir porque foi meio que do nada, entendeu? É verdade. Então, reveja seus critérios aí. Outro grupo, grupo F, Bayern de Munique, só fez 4-0 no Olympiacos e o Arsenal 3-0 em cima do Dinamo de Zagreb. Assim, a classificação desse grupo fica Bayern de Munique com 12 e o Olympiacos com 9, hein? Arsenal em terceiro com 6 ali e o Dinamo de Zagreb na lanterna com 3 pontos. No grupo G, vamos aqui ao grupo G. Nossa, Porto. Vocês viram, né, o Casillas, né? Muito bom, Casillas. Foi legal, né? Porto perdeu em casa para o Maccabi Tel Aviv. Não, foi pro Dinamo de Kiev, desculpa. Perdeu na Casillas, né? Perdeu a lá Casillas. Porque 2-0 e que frango que ele deu o Casillas no segundo gol. E agora sim, o Chelsea contra o Maccabi Tel Aviv venceu por 4-0 fora de casa. E aí, deixa eu ver a classificação, né, por favor. O Porto tá em primeiro, beleza. Com 10 pontos, o Chelsea com 10, o Dinamo de Kiev com 8 e o Maccabi Tel Aviv na lanterna com nenhum ponto. Nenhum ponto. Nenhum pontos. Nenhum pontos. E no grupo H, pra encerrar, o Zenit com 100% de aproveitamento ganhou do Valencia em casa 2-0 e outra surpresa nesse grupo. O Lyon perdeu na França para o Gent da Bélgica. Eita do céu. E agora... Nossa. Ô, Flávio, você quer encerrar o programa aí? Não, vamos acabar. É, bom, ouvinte, já está acabando aqui com cada... Nossa. Eu até me perdi. Onde que eu tava? No Gent. Ai, ai. Gent venceu o Lyon na França por 2-1. E agora o Lyon é o lanterna do grupo com 1 ponto. E o Gent foi para segundo lugar com 7 pontos. Lembrando que o Zenit com 100% de aproveitamento, 15 pontos ganhos. É, o que foi, cara? Vou falar um pouquinho do Arsenal rapidinho. Só um pouquinho, só porque eu fui com a sua cara. O Arsenal teve um início de Champions muito ruim. E... Vem dependendo de resultados nessa rodada já. E respira ainda por aparelhos, precisa vencer o Olympiacos na Grécia para conseguir a classificação. É um grupo bem interessante, né? É, o Arsenal vai precisar usar seu Arsenal. É, o Arsenal. Nossa, gente, parem. Ó, paga a luz. O Flávio falou agora. Primeiro, Flávio, deixa eu dar só informação. O Arsenal tem que ganhar por 2 gols de diferença do Olympiacos e... Só por essas piadinhas que vocês estão fazendo, tá? Eu vou ter que chamar um intervalo pro nosso ouvinte dar uma respirada, pra ele pensar melhor. Vocês olhem bem essas piadas, porque a gente pode perder audiência, tá, gente? Ou ganhar mais, né? Não sei se ganha. Se depender do Flávio, aqui não vai ter ninguém escutando. Só dessas piadas que você tá fazendo aqui, Guilherme Souza. Mas tudo bem, cara. Eu te apoio. Eu acho que o ouvinte tá achando graça. Mas enfim, já falamos de Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e também da Champions League. Vamos fazer um breve intervalo, só para você se recuperar dessas nossas gracinhas. E já voltamos, não saia daí. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Estamos de volta! Já escutaram essa música muito legal? The Best Day of My Life. Gui tava cantando muito aqui, né, Gui? Tava assim, cara. Tava tentando. Tava assim, cara. Eu sei, não precisa mentir. Não. Vamos falar agora da NBA, o melhor basquete do mundo, o basquete americano. Porque ontem, Golden State Warriors recebeu o Los Angeles Lakers em casa e, pra variar, venceu, né? Venceu os Lakers, todos choram aqui porque o Lakers perdeu, só foi 111-77 e o Golden State bateu o recorde da história da NBA, 16 vitórias seguidas, contando com o começo da temporada, né? Tipo, começou a temporada, ganhou 16 e tá invicto até agora. Nenhum time mais fez isso. O Lakers já fez isso, já ganhou 32, 33 consecutivas, mas foi no meio da temporada. Então, não vale essa conta do Golden State. E o Stephen Curry, não foi uma das noites mais fantásticas dele, por incrível que pareça, ele fez 24 pontos e 9 assistências. Isso é um número muito bom, mas pra ele a gente tá acostumado a ele fazer mais, né, Fred? A gente tá acostumado com o Stephen Curry sempre fazendo pelo menos um duplo-duplo. Então, acho que esses números aí, tipo, indicam uma boa partida pra qualquer um, mas não pro momento do Stephen Curry. E a gente viu ontem o jogo, 1h30 da manhã o jogo ontem, foi bem legal de assistir, nem dava sono não, relaxa. Ainda mais porque acabou no primeiro quarto já. Eu dormi no final do terceiro quarto, aí eu dei aquelas acordadas, sabe, que você acorda, vê contar e depois dorme de novo. Mas o jogo inteiro foi assim, o Lakers não conseguiu ultrapassar o Golden State nenhuma vez no placar, nem quando tava no comecinho assim. O Flávio tá fazendo escola também, hein? Falou que quando tava 0x0 tava encostado no placar ali. Mas o Golden State prevaleceu no jogo de ontem. E o que chamou atenção também, infelizmente, é que o Kobe Bryant, nossa senhora, hein? As lesões que ele vem acontecendo com ele, né? Tá complicado. Mas será que é a idade? Será que é a idade? Não, mas é também as lesões. Porque ele quebrou o joelho já, ele rompeu o tendão de Aquiles, já fez uma cirurgia no ombro. Então, acho que o corpo dele não tá aguentando mais. Porque acho que eu nunca vi tantos airballs assim em um jogo do Kobe Bryant. Ele também deve ter receio, né? Às vezes ele fica com medo de arriscar também. A gente pode até comparar, né? Stephen Curry com o Kobe Bryant nos seus tempos áureos. Porque o Kobe Bryant, quando ele entrou com 18 anos nos Lakers, em 98, 99, alguma coisa... 99, se eu não me engano. E até, 2010, nossa senhora. Acho que foi um dos melhores jogadores que eu já vi e que, com certeza, o Lakers vai aposentar essa camisa 24 do seu time, porque Kobe Bryant marcou a história. Só que tá difícil acompanhar, né, Gui? Tapelin, na sua opinião, o Curry tá jogando mais, por enquanto, nessa temporada do que na temporada passada, que o Warriors foi campeão? Eu acho que ele tá começando muito melhor. Muito melhor, né? Porque... E o time também, né? Na temporada passada, a gente não esperava que o Warriors ia ser o campeão. A gente via um bom time, só que tinha outros. Tinha o Rockets, tinha o Cleveland, que o LeBron James tava carregando o time nas costas. O Clippers também. Mas agora o Golden State tá arrasando. Acho que vai ser bem difícil tirar o título deles, apesar de que estamos apenas no começo, né? Vai que acontece alguma coisa, sem querer zicar ninguém. Na reta final, algum time pode crescer também, como o Warriors no passado. Mas o que o Stephen Curry tá jogando é brincadeira. Tá jogando demais. Ele e toda a equipe. Uma comparação com a equipe passada, do ano passado, é que o Klay Thompson parecia que jogava um pouquinho mais. Hoje em dia a equipe tá jogando mais em favor de Stephen Curry do que do dois, assim, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção também é que teve muito toco, né, pelo lado do Golden State Warriors, e o Lakers não conseguiu, fez pouquíssimas cestas de 3. Eu lembro que no começo eles arriscavam muito cestas de 3, e como você falou, teve muito airball, teve muito toco, a bola batia no ar bem ali do lado, então, tipo, o Golden State Warriors, ele arremessava de fora do estádio e a bola entrava na cesta, então, quer dizer... Realmente, eu acho que o aproveitamento do Warriors também é uma coisa impecável. A fase também E o Lakers também... O Lakers tentava de tudo e não conseguia fazer nada. Essa foi a verdade. E hoje temos... Só temos 11 jogos hoje da NBA. Não vou falar o nome de todos aqui, tanto é porque o nosso tempo tá acabando. Mas o jogo televisionado hoje vai ser Toronto Raptors contra Cleveland Cavaliers. Vai ser um jogão... Como chama o cara do Raptors, Fred? Você lembra o nome dele? O número 7? O DeAndre Jordan? Não, esse não. É do Clippers. Do Clippers. Puta, eu esqueci o nome dele. Vai ser o confronto LeBron James contra esse cara. Ah, é colocar... aquele prodígio lá que tá... Tá surgindo na NBA? Estão falando que tá quebrando um monte de recorde aí? Esse é o do... Não sei se é do Toronto. Knicks, né? É o... Cadê? Caramba, cadê o nome do cara? Era tipo... Não era Kevin? Era Kevin? Puta, eu não vou lembrar o nome dele. Não vou lembrar. Bom... E a nossa internet não tá muito boa também? Bom, ó, amanhã eu falo o nome dele porque estou tendo uma previsão aqui que ele vai jogar muito hoje. Vai fazer um duplo-duplo. Eu, ó, já tô... O 7. Contra o Cleveland? É o 7. Contra o Cleveland. É, cara. É fora de casa o jogo, né? Deixa eu ver. É na casa do Cleveland? Deixa eu ver. É em Toronto. É em Toronto. É. Eu acho que dá Toronto, hein? Ah, também acho, mas... no Cleveland ainda. Um duplo-duplo. Mas vai ser um jogo bem legal, porque o Toronto Raptors tá surpreendendo. Surpreendendo não, porque na temporada passada eles já estavam jogando bem. Mas eu acho que ele tá bem, principalmente em casa. Vou tentar acertar um pouquinho só o placar. Eu acho que vai ser menos de 5 pontos a diferença. Pra quem eu não sei. Ixi, olha só. Sabe que a gente tá falando isso? O Cleveland vai atropelar o Toronto Raptors. Bom, ó. Eu não vou falar todos porque tem muita coisa. E amanhã a gente vai falar muito mais. E amanhã também vamos falar de NFL, hein? Ficamos um tempo sem falar aqui. Mas vai voltar. Vai voltar a NFL pra você, ouvinte fanático no futebol americano. Mas infelizmente nosso tempo já acabou. Eu agradeço a todos aqui, meus companheiros da bancada, começando com você, Frederico Cutila, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Tampelini, boa noite, ouvinte, muito obrigado. Gui, boa noite pra você, boas piadas, viu, parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, Tampelini, boa noite, ouvinte, boa noite, produção, volto semana que vem, provavelmente. André Fonseca, eu quase falei o sobrenome do André. André Fonseca, falou certo, boa noite falou pra certo você. Meu sobrenome, boa noite pra você, Tampelini, boa noite pra todos os amigos da bancada, boa noite pro ouvinte, boa noite pra quem vai assistir esse jogo maravilhoso hoje à noite, hein? Marcos Veloso, muito obrigado, boa noite pra você também. Boa noite, Tampelini, boa noite, Flavão, boa noite, ouvinte, até a próxima. Lembrando que o nosso programa de segunda a sexta às 8h30 e dá uma curtida lá nas nossas postagens, na nossa página, vamos chegar a 1000 curtidas, se Deus quiser, e vai rolar prêmio, hein? Não perca, só se tiver 1000 curtidas. Então, por favor, espalhem o Arquibancada Mac, nós vamos crescer ainda mais. Sempre agradecendo também aos nossos trabalhos técnicos e sonoplastia de Flávio Rangel e Doni Paruti. Então, boa noite a todos, até amanhã e a gente se ouve.